Fala galera, aqui é o Vitor. Estou estreando aqui o podcast pela primeira vez aqui no meu blog. Enfim, vamos lá, temos algumas novidades aí. Isso aqui é novo para mim ainda, então estou me acostumando. Espero que a galera entenda aí. Vamos falando da última participação que eu tive no programa do Vitão e Micro no Sitting Gold da TV Poker Pro. Foi muito legal para mim. Primeiro do programa do Vitão e Micro, acho que a galera gostou bastante do chat. Foi um programa bem divertido, engraçado, onde eu estava com o Vitão, que é uma pessoa fenomenal, uma pessoa incrível, muita gente boa. E foi um programa bem legal. Todo mundo gostou, minha família que assistiu gostou muito. Espero que quem assistiu aí, as pessoas que assistiram também tenham gostado bastante. Pelo que eu vi, o pessoal gostou bastante mesmo, pelo que eu falei também de Sitting Go e tudo mais. Tanto é que no outro programa, o City e Go, que eu participei da TV Poker Pro, que eu vi que a galera gostou bastante, tanto é que no segundo bloco do programa pediram pra mim estar tá até fazendo aí uma aulinha de Sitting Go. Eu acabei fazendo uma aula de Sitting Go Turbo, foi bem legal, a galera gostou bastante, veio bastante pergunta pra mim responder sobre como que joga e tudo mais. Então eu resolvi fazer um post aqui no meu blog falando desse Sitting Go Turbo, que é um jeito legal de se criar um bankroll. É um Sitting Go que poucas pessoas, assim, bastante pessoas jogam, mas poucas informações, assim, poucas dicas. Então vou dar umas dicas legais aí para quem quer ser lucrativo, que se seguir consegue ser lucrativo com certeza. Então é isso aí, tô estreando um podcast para dar essas notícias e tô achando bem legal essa ferramenta, vou utilizar várias vezes aí, que é mais fácil também do que ficar escrevendo tanto, mas vou continuar assim escrevendo no blog e fazendo esses artigos aí sobre Sitting Goals para você, que é a próxima coisa que pretendo fazer. E falando mais a respeito do time do Akari também, estamos parados no momento por problema de conexão lá na casa, mas vamos voltar em breve. E aí vamos pôr mais notícias também disso aí, que o nome do time pode ser que esteja mudando, várias coisas para acontecer aí. Um abraço para todo mundo e valeu.